Esse som da sirene me faz lembrar daquele dia lá, onde que por instinto não quis, mas fiz muita gente chorar. Muita gente gritando em ponta na revolta, pedindo justiça divina, família dizendo que agora os homens de farda me levam com carro possante, e a milhares chegam em seu destino, e num instante abrem a porta, me tiram, me levam pra dentro. Então outro funcionário me apaga e já não me lembro, só lembro que estou só no mundo paralelo. De lá pra cá me sinto cada vez pior, não nego, minha vida foi marcada por tudo pra sempre, e essa marca diz que não posso ser feliz novamente. Me sinto desprezado, às vezes me acho um monstro, mas são consequências da atitude do passado. E pronto, emprego nunca mais, casamento jamais mais, me arrepender do que eu fiz, não, tô em paz. Recebemos uma chamada de uma ocorrência, tensa, nada facilitada. Preparamos a viatura, partimos pro local. Chegando lá nos deparamos com incêndio descomunal. O fogo tinha propagado, o povo todo preocupado, toda a área, mas já tava tomado. De repente sai de lá um menino gritando, protegendo os seus meninos de 5 anos. Foi incrível, sem nenhum dano físico. Coragem do mais velho, que atitude plausível. Foi um milagre, pois nem eu mesmo acreditava. Sabe, um milagre desse, ninguém se salva. E a preocupação depois era só com o mais velho, que dó. Da situação dos três foi a pior e queimadura de 70% do corpo. Chegamos no pronto-socorro com ele quase morto. Oh, são marcas da vida que causam. E desde então me sinto culpada. Fui rapidão, compra pão, tanto preocupada, apressada. Então voltei, vi, mas não acreditei. Meus filhos já não estavam mais do jeito que eu deixei. Não consegui entrar, o fogo consumia tudo. Na calçada eu puxei a fé que tenho no Salvador do mundo. E como mágica tive uma visão tão linda. Meu mais velho salvando toda a minha família. Tudo que eu tinha, que eu tenho, são meus diamantes. Hoje é marca do livramento, e não foi pouco. Pessoas olham na rua, ignoram sem saber a história de um jovem mais forte que os heróis da TV. Não julgue sem conhecer, foi com ele, mas pense, poderia ser você. Todos me olham, ninguém me notou. Eu não ligo o que penso de mim. São apenas cicatrizes.